Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 28 de novembro, em segunda discussão, o projeto de lei 1701 de 2012, que obriga prestadoras de serviço público, como luz e gás, a enviar aos consumidores um documento que ateste a quitação anual de débitos. Ele deverá informar os pagamentos realizados entre janeiro e dezembro e tem o prazo de 31 de maio do ano seguinte como limite para chegar aos clientes. O autor do projeto é o deputado Flávio Bolsonaro, do PP. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.